Aqui o Black, eu sou um desconhecido. Aqui é o João e Sony não faz amiguinhos. Aqui é o Bruno e aí é sempre uma mentira. Esse é o Underground Cast, um podcast desconhecido para pessoas desconhecidas. É nóis. It's not that easy when there's nothing wrong while everything is falling through. Senhoras e senhores games e viciados em cultura geek, estamos aqui hoje reunidos para mais um episódio do Underground Cast, na verdade o primeiro episódio, onde a gente vai abordar assuntos relacionados sobre a cultura geek e derivados. O foco principal do nosso podcast vai ser games, até porque a gente é uns viciados que só faz isso da vida. E o primeiro episódio vai ser sobre a E3 2017. Então, sem mais delonga, vamos lá, vamos lá. Pra quem não sabe do que se trata a E3, é um evento anual que acontece os melhores ou piores lançamentos de jogos. Nem todos chegam a serem lançados e chegam a data anunciada, tipo Sony, mas acontece a maior parte da magia geek dos jogos nesse evento. O primeiro assunto da pauta vai ser os anúncios da Sony. Vamos lá. A Sony começou com DLC, né? Ela só não, jogou DLC no showzinho da primeiros... falta. Já virou tradição, verdade, né? Deve... Tô com o Naruto. Vocês viram que dessa vez ela cortou gasto e não contratou a orquestra, né? Foi só dois flautistas ali. Cinco candangos ali. Não, é que eles devem estar pagando até hoje a orquestra do ano passado. O que vocês estão falando aí? Xbox lá usou só um carinha no pianinho pra apresentar a Ori lá? Cara, o que tem? Mas ó, cada um faz o que pode, né? Cara. Esse sonista, olha. Mas vamos com o que interessa. Que DLC que era? Do Uncharted, cara. The Lost Legacy. A DLC que não vai precisar do jogo pra você jogar. Que conta a história da Chloe, que é do segundo jogo. Quem que é a Chloe, isso, Bruno? Que eu não sei. A Chloe é a segunda namoradinha do Drake lá no Uncharted 2, que ele conheceu. E a Nadine. Pelo que eu vi na história, essa DLC vai se passar antes do acontecimento do Uncharted 4. Precisamente, não sei se vocês sabem, mas tem uma parte que ele tá dentro do... No galpão dele lá, vasculhando as coisas antigas que ele tinha. No começo do jogo. Tá no sótão. Isso, no sótão. Ele recebe uma mensagem da Chloe falando pra ele ir atrás dela pra uma nova aventura. E essa nova aventura seria essa aventura que ela tá participando agora, que ele não quis ir. Porque ele tá levando uma vida... Interessante. Cara, porque ele tá levando uma vida de pai e de família. Mano. E já Jailson Mendes. E esse número da ex, hein? Que vergonha. Cara. O cara tem o número da ex, aí fica mandando mensagem pra ele, mas ele nem fala nada. Mas lá na mensagem ela fala que não tem nada de afeto, simplesmente esse negócio. Só uns afagos. É verdade, eu lembro. Que essa namoradinha do Drake era gatinha, né, cara? Essa era. Mais bonito que a atual. Como é que era o nome da mulher dele mesmo? Da atual? Helena. Heleninha. A Helena. Mas a Helena é uma mulher de família, né, cara? Uma mulher pra casar. Agora essa outra aí, né? Só putaria, só. A próxima DLC que mostraram daí. Horizon Zero Dawn. Wilds. É, isso. E sobre o que vai abordar essa DLC aí que... Neve. Eu vi que tem neve. Simplesmente assim, a DLC vai abordar uma terra amaldiçoada que a protagonista foi chamada pra participar, pra poder ajudar o pessoal que mora lá a fugir. Eloy? É Eloy, exatamente. Eu não lembro, não sei o nome dela. Porque eu não Eloy, eu tô jogando, é Eloy. Eloy. Mentira, babaca, mas é babaca. Acontece. Enfim, ela é uma história simples, pelo que parece. Mas tem que ser bom, né? Porque eu tô no começo do jogo aqui e tô gostando bastante, cara. É, já aproveitando, fazer um jabazinho aí, eu ia falar aí do seu, então, sua ó, série. Então, pessoal, aproveitando o jabá, aproveita, passa lá no meu canal do YouTube, lá, o Will Black. Tá fazendo, fazendo maratona do quê? É, eu tô fazendo uma sériezinha de Horizon lá, tuxas e testes. Qual episódio que tá agora? Qual episódio que tá? Ixi, eu vou gravar o segundo ainda. É, isso que é bom, o pessoal aproveita e já pega no começo ali, ó, no fogo do negócio. É, daí, deixa aquele like lá e daí já comenta assim, ah, vim pelo podcast. Nossa, vim pelo podcast, mais genérico que isso. Ah, tá, tá, esqueci de falar uma coisa lá do Uncharted. Ele tem a data prevista pra 22 de agosto desse ano aí ainda. Já? Se aí não for teatro, você sabe como é que é Sony, né? Ah, começou. E a DLC do Horizon não tem data, mas tá programado pra que seja lançado esse ano ainda. É, os únicos games que pelo jeito vai ter data pra esse ano ainda. Porque tá fraco, hein? É isso que eu ia falar, na verdade. A DLC no E3 em geral anunciou bem poucas datas. É, eu tenho uma noticinha aqui que não tava na E3, mas aconteceu durante a E3. No nosso querido joguinho do Crash Remake, teve uma noticinha que a gente vai poder jogar com a Coco Bandicoot, a irmãzinha do Crash. Legal. No jogo inteiro, vai poder trocar o personagem. Tá. E o outro anúncio foi da Sony? Days Gone. Days Gone. Ganhou um vídeo um pouquinho mais longo ali de gameplay, né? E dessa vez tiveram bem menos zumbi do que a primeira gameplay, né? É, achei estranho. Sim, é, tava numa parte mais avançada no jogo, parece, né? Mas ele demonstrou umas coisas novas também, dá pra você plantar armadilha, dá pra você enfrentar os inimigos no caminho, você vê na hora que ele bate a motoca lá, os caras vêm pra cima dele já. Pois é, não é só zumbi também, tem que lidar com os humanos. Você viu que ele leva um soco no nariz e fica sangrando depois? Oh, verdade. Luta. Ficou legal, Pé, ficou legal, vai dizer. Supimpinha. Aquele urso no final. Ah, o... Não, o urso teve em todas as conferências. O urso não pode faltar. Teve urso em todas as conferências. Até no metrô no metrô Exodus tinha urso zumbi maluco. É, cara, os caras devem ter algum fetiche. É nova tendência para 2018. Todo mundo gosta de zumbi. Todo mundo gosta de urso. Todo mundo gosta de urso. Ainda mais os zumbi louco das ideias. É. Quem assistiu Ursinhos Carinhosos? É, tem a balinha de urso lá que todo mundo gosta também. E Days Gone não teve data, não teve nem ano de lançamento, nada, hein? Só foi o videozinho mesmo de gameplay. Mais uma promessa do prefeito Sony. A lançada aqui, tipo The Last Guardian. Tá, o próximo anúncio da Sony que eu tenho aqui foi o Marvel vs Capcom. Ah, eu achei muito feinho os bonecos. Eu não gostei não, cara. Sei lá. Chun-Li tá escroto. Nossa, Chun-Li leprosa. A única coisa que eu gostei foi o T'Challa. T'Challa? Ah. É, é bom que vai ter um monte de personagem, né? Mas, nossa, é feio. É, tá mais... É, ou tá feio demais, ou nós não somos o público-alvo. É que E3, eles pensam não só no público adulto. O próximo que eu tenho aqui é grandioso, cara. É Colosso? Shadow of the Colossus. Nossa senhora! Ai, que delícia, porra! Ai, que delícia! Cara, meu Deus do céu! Esse jogo, ó... Ah, vou até falar aqui. Vai ser o jogo, hein? Esse vai ser o jogo, um remakezinho. Pia, sabe como é que eu descobri esse jogo? Como? Me conte. Oh, do Play 2, a primeira vez que eu vi ele. Aham. Uh-huh. Tava eu lá, naquela pasta de jogo pirata, na locadora, dando uma passadinha assim, vendo o que tinha pra jogar, né? E aí tava lá, tinha 10ão, tinha ganhado mesadinha lá, 10ão. Aí ela tava feliz da vida. Aí eu olhei assim, né? Shadow of Colossus. Eu falei, ô tio, bom jogo aí, velho. Ah, esse jogo é bom, hein? Joga lá que você vai gostar. Eu falei, então daí. Cheguei em casa, coloquei no videogame, deu aquela aberturinha lá, né? Eu falei, parece legal. O que importa é que eu peguei, joguei, e daí fiquei jogando até fechar. Daí fechei umas 3 vezes. E eu não sabia o bagulho da espada no começo. Aí eu ficava procurando os monstros rodando marca de mapa lá, tudo. Meu Deus, cara, você morreu eu jogando, morri, então. Depois eu descobri o negócio da espada, né? Mas eu matei uns 5 colossos sem o negócio da espada. Carai, que trampo, hein? Cara, eu descobri esse jogo, na verdade... Porque tinha um amigo meu que estudava comigo, daí ele tinha um Play 2, né, Pia? Daí eu disse, assim, vou lá na casa dele jogar lá. Daí eu falei assim, ô Pia, joga esse jogo aí. Daí eu peguei assim, ah, vou ver. Daí tinha me emprestado o Play 2 pra trazer aqui na minha casa pra me jogar, né? Daí eu coloquei o joguinho lá, começou a rodar lá. Daí eu peguei e falei assim, ah, entendi. Tipo, jogo japonês, daí não sou muito fã, né? Daí comecei a jogar. Daí eu disse, pô, é bom, cara, é bom. Mas, opa, é foda. Daí eu comecei a curtir, velho. Mas só acho uma injustiça, né? Os caras matar os colossos por causa de um pedaço de racha. É, mas no mundo, né, cara? Isso é o que acontece. Uma rachadinha pode fazer muita coisa. Quando o Shadow foi anunciado na C3, eu fiquei surpreendido, cara. Eu falei, cara, não vai... Isso, cara, anunciou Shadow of the Colossus hoje, cara. Eu não tô acreditando. Eu nunca ia acreditar que ia lançar esse jogo, cara. Eu fiquei sabendo, na verdade, um pouco antes da E3. É, eles vão fazer um... É, remaster, remake? É um remake mesmo, né? Eles estão refazendo do zero ou é remaster? Sim, é remake, é do zero, tudo de novo. Um gráfico novo, tudo, jogabilidade. É, tudo bonito. Ah, então ficou bonitão, hein? Pô, esperamos... A prefeita Sony lançar quando ela quiser, né? É, porque não anunciou na data, né? Só falou assim, a gente tá 2018. Fazendo, calma aí. É, começo de 2018. É, daí falaram que foi por causa desse Shadow of the Colossus aí que eles demoraram também pra lançar o The Last Guardian, né? Tá bom, né? 10 anos. É, não sei, né, cara? Não, Pia, mas tá bonito, Pia. Pelo trailer tá lindo demais aquele negócio. É, o trailerzinho ali mostrou umas partes ali bem bonito, cara. A imagenzinha HD, Pia, nossa, brilhou os olhos. Você viu aquele colosso com barba, cara? Meu Deus, cara, que aquilo, cara? É. Que aquilo? Hipster. O sonista Pia. Próxima notícia foi Skyrim para... PlayStation VR. Skyrim para o micro-ondas é na E3 ano que vem. É, para celular também vai ter pro Switch, né? É, mas a Sony também anunciou o quê? Uns 4, 5 joguinhos para VR? Sim, vários joguinhos para VR. Final Fantasy. É, Final Fantasy é pescaria, né, cara? É, o Pesca e Companhia. Pelo amor de Deus, cara. VR. Daqui o bicho. Daqui o bicho. Ai, cara. Ai, cara, é muito, muito, muito pai. Achei pai. Os caras têm que fazer aquilo. Não, o japonês vai pescar, cara. Japonês trabalha o dia inteiro. Chega em casa. Chega num apartamentinho ali que é 3x2. Vai fazer o quê? Vamos jogar pescaria no Final Fantasy, né? Hoje eu tô animado. Hoje põe aquele chapéuzinho com aquela isca presinha do lado. Que é tu? Já era. Aquele chapéu maroto. Qual a próxima? Fala a próxima. O próximo... É, eu não sei pronunciar esse aqui, mas é aquele The Impatient, não sei qual que é. Ah, é do mesmo estúdio que fez o Until Dawn. Supermassive Games lá. Que é tipo Beyond Souls. É tipo Until Dawn lá, The Beyond Souls lá. É. Então, é um novo jogo. Na verdade, assim, na trailer não mostrou muita coisa, né? Mas como é da Supermassive, pode pensar que é um jogo de história, né? Múltipla escolha também. Então dá pra dizer muita como coisa. Sempre. Mas tá bonito pelo trailer. Ah, tá bonito, mas sei lá. É que eu não sou muito fã de jogo assim. O único jogo que eu joguei desse jeito aí e curti foi Beyond, cara. Mas Beyond é do... Como que é mesmo o nome da produtora lá? É outra empresa que faz o Beyond Souls. Ah, não, sim, eu sei, mas... Então, acho que foi por isso que deu certo pra eles. Porque eles souberam fazer. E nessa pegada de história aí, o que vai ter lá também? A Quantic Dream? Quantic Dream, exatamente. Quantic Dream? Quantic Dream. É, rapaz. Beyond Souls, Heavy Rain. O Detroit Become Human. Mesmo produtor de Fahrenheit. Eu acho, cara, que na verdade eu tô confundindo aqui o jogo. Deixa eu ver aqui. O que vocês estão falando da Supermassive é o Murder Mystery Party Game. Murder? Ah, não. Esse que eu tô falando aqui, que eu falei que eu não sei o nome, não é daquele... Puta, eu me enganei agora, povo. Desculpa. Nossa. Mas eu tenho notícia errada. Será que a gente divulga ou vocês nunca vão escutar isso aí? Não. Acontece pro meu podcast, pro meu episódio. Mas é um game de terror... Que tem um velhinho, sabe? Que cara, não tô lembrando disso aí. É acho que VR, tá dormindo, cara. Sabe? É pra VR. Ah, na hora dos VR eu tava caçando maleco no nariz. Que o velhinho no começo parece o velhinho do... Como que é o nome? Do Outlast? The Impatiente. Impatiente. É, esse mesmo. The Impatiente, sei lá, o Impaciente. O Impaciente. É, parece que o jogo vai se passar num manicômio. Ou qualquer outra coisa que não seja isso. É. Sanatório, na verdade. Vai se passar num sanatório. Um sanatório. É, vai ser pra VR, 4K. E a próxima notícia foi... Call of Duty. É. World War 2. Não me animou, World War nem gameplay, II. Nem trailer. Nem me animou. Nada. Aquele jogo... Nada, opa. Oh, parece legal. Eu vou comprar, mas... Eu vou comprar. Isso que importa. Pra eles, eles estão cagando se não animou ou não. O importa é você estar comprando, né, velho? Eu quero jogar com vocês, né? Se eu não jogar, foi Mateu. É, assim... Ai, foda-se que não te animou. Você comprando tá muito tá bom pra nós. Né, data de lançamento, né? 3 de novembro, como sempre, COD. Codezinho. Vai vender pra caralho. Vai aí. Vender, é. Mas é... Esses caras, os carinhos do produtor do Call of Duty foi... Foi por o zóio dos BF, né, cara? Ah, mais ou menos, né? Porque pelo menos uns 3 anos eles têm que estar desenvolvendo esse jogo e ninguém sabia o que era o BF, né? Cara, esses malucos, eles jantam juntos, você acha? Será? Eles ficam conversando ali e falam, ah, o que você vai fazer? Ah, vou fazer isso aqui. Ah, vamos fazer isso aqui. Isso aí não tem não, mas cara. É o mesmo game, parecido, que tal? Como que você acha que o controle da Sony e da Microsoft tirado o botão de pause e select na mesma geração? Sei lá. Você acha isso, né? Você tava ali falando, não, isso vai tirar aquele botão? Eu também vou, beleza. Eu também vou, pra gente ficar igual, ninguém ficar brigando. Eu em particular, eu achei legal o trailer, achei supimpa. Mas a única coisa que eu não gosto dos CODzinhos é porque eles sempre deixam o exército americano no auge, né? Como se fosse eles que tivessem resolvido a guerra. Mas é isso que vende, né? Sim, é isso que vende, mas sei lá, cara. O Battlefield não, cara. O Battlefield você joga um pouquinho aqui, um pouquinho com o exército francês, um pouquinho com esse, um pouquinho... Eu também, eu prefiro o BF, mas vai vender pra caralho, é isso aí. Vai vender, eu vou jogar e eles vão ganhar meu dinheiro mesmo assim. que é, João? Você prefere BF? Ah, tá. Sei que você ia falar que a jogabilidade é mais difícil, é mais completa a jogabilidade do BF. É. Mas só foi um trailer, né? Não teve nem gameplay, né? Teve já. Só foi um trailerzinho. O gameplay dele já. Multiplayer ainda, na verdade. Já? Por isso que não me animou. Ah, é verdade. Por isso que não me animou. Verdade. Não me animou nem um pouco. É. Eu espero que no modo história lá, a gente pelo menos mate o Hitler, né? Imagina só. Espero, Mega, né? Mega Hitler igual Wolfenstein. Mega Hitler, um robô dele. Ou faz igual, tem que matar o Hitler igual o PewDiePie matou lá no Sniper Elite, vocês viram? Saco shot. Não saco vi shot. Aham, né? Deu mais naipado no saco. Que bosta. Nossa, agora o próximo jogo é outro jogo grande, foda, que eu tô. Esse tô animado, eu vou comprar na pré-venda esse. Qual será? Meu Deus, que surpresa, gente. God of War. Puta, que jogo, cara. Boa. Esse jogo vai ser foda. Vai ser foda. A câmerazinha em cima do ombro. Como é que é aí? Boa. Como é que ele fala? Como é que é o Kurtz fala aí? Boa. Ai. Mas, pô, a gente teve mais um pedaço de gameplay. Né? Gameplay insano, né? Mostrou novos inimigos que a gente vai enfrentar, aquela cobra gigante lá, que eu não sei o nome. Então, aquela cobra lá, eu tava pesquisando sobre ela. Pesquisei. Você pesquisou, fez a lição de casa? Fiz a lição de casa. Homework? Pesquisou sobre a cobra, então, cobrinha. É. Eita! É o nome dela. Você viu que no... É uma sucuri. Se eu não me engano, no trailer lá é falado... É... Serpente do mundo. Só que na legenda eles colocaram serpente do mar. Só que na verdade é serpente do mundo mesmo que você fala. Acho que no trailer eles colocaram serpente do mar pra ter mais ligação com o que eles estavam falando, pro pessoal não se perder na história ali. Entendi. E você sabe a relação dela no mundo nórdico lá? Sim, mas eu acabei esquecendo. Eu vou pesquisar de novo. Verdade, cara, verdade. Não, mas é. É escrito no Nerdcast de mitologia nórdica lá que você acha. É, escuta lá. É bom você pode. Mas o. É aquela hora lá que ele joga o. Como que é? Aquele machado dele lá pra explorar o cenário lá e tenta puxar ele pra mão dele de volta. Foda, hein? Ah, nem fale, cara. É, você viu que vai dar pra usar o machado pra isso, né? Não é só pra matar. Esse machado aí tá tipo o Mjolnir do Thor, cara. Igualzinho, né, na verdade. Tá, agora... Se agora... ele não pegou do Thor, né? Hã? Ele não matou o Thor. Se ele não pegou do Thor aquele negócio, né? É, vai saber, né, cara? Não sei se ele roubou ou se ele já matou o Thor, vai saber agora. Ô, oh, e aquela mulher lá que aparece lá cuidando do Piazinho, será que é a mãe dele ou nada a ver? Não, porque ela é uma... como que você fala? Uma profetisa? Uma oráculo. Oráculo. Oráculo. Oráculo. Vai ser tipo uma Atena dos jogos antigos. Data de lançamento pra primeiro trimestre de 2018? É, não sei se é o primeiro trimestre, só falaram pra começo de 2018. É, deve ser, por aí, antes do ano fiscal e... É, dá até pra você comprar já 230 conto, baratinho. É, 230 já na pré-order. Compra e espera o Perfeito Sony liberar pra você. É. Ô, Pia, mas será que abaixa a pré-order ou cada vez que vai chegando mais perto vai aumentar o preço? Acho que fica o mesmo tanto, ué. É? Aham. É, mas enfim, né? Mas vamos lá aí, esperar pra 2018. Eu posso falar o jogo que tô esperando aqui? Além do God of War e do Shadow? Ah, fala aí. Manda então. Bala. Então... Graças ao Joãozito aí, nosso amigo, que me apresentou o Cuphead. Cuphead, cara, Cuphead. Eu tô esperando esse jogo, cara. Quero jogar com o Joãozinho. Tomara que dê pra jogar em mais de duas pessoas. Apesar que no trailer só mostra duas pessoas jogando. Ele é anos 30, né, a apresentação do desenho, né, cara. Não é dos anos 60. É estilo animação antiga da Disney, né? Sim, cara. Você viu, tem até o capetinha lá, bem tipo Disney mesmo. Sim, cara. É, tá bem legal. Pra... Pra quem assistia Disney, os desenhos da Disney bem antigas do Mickey, né? Vai curtir, cara. Eu achei legal. Eu não tinha conhecido. Eu não conhecia. Daí eu vi o trailerzinho lá, achei legal. A movimentação daquele jogo, a animação que eles fazem, nossa, deve ter dado trabalho. Eu acho pra caralho. A animação tá bonita, né, cara? E tem data, não tem? Tem data? Tem data? É terceiro, né? Sei, é terceiro, cara. Tem data, 29 de setembro. Aí, ó. 29 de setembro 29 já? De setembro o lançamento. Tanto tempo que demorou pra lançar. Tá aí já. Foi anunciado na conferferência da Microsoft, né, o Cuphead. Foi? Foi da conferência da Microsoft. Foi da Microsoft. Foi. Aí, olha o sonista virando de lado aí. Olha o sonista, olha. Ai, olha esse sonista. Chega fede. Pra você ver que eu assisti a apresentação da Sony e só lembro do Cuphead, só. É o jogo que eu espero. Deixa eu falar uma coisa aqui. Bruno, meu Deus. Chora. Não. Chora. Fala, Destiny fala. 2 tá chegando. Tá dia chegando. 8 de setembro. E no PlayStation vai ter conteúdo exclusivo. Hã? É, rapaz. Um bom dia pra você ter um PlayStation agora, ótimo, hein? Ótimo dia. É. E eles falaram os conteúdos exclusivos que vai ser? A arminha... Mapa? Mapa tem multiplayer, mapa? Essas coisas, assim. É, né? Só que assim, vai ser exclusivo pra sempre ou exclusivo por um determinado tempo não só? Não sei. Parece que vai ser por um determinado tempo, mas não tenho essa informação pra dar agora. Entendi. Os Microsoft T-Zero piro. Pô, da Bungie, né, cara? Tava lá, lado a lado com a Microsoft. A Microsoft falou, sai daqui. Aí os caras vão lá e fazem coisa maravilhosa dessa. É, rapaz. Fala a verdade, João. Fazer o quê, né? Fala a verdade, João. Halo, pra você, que? Desanimou já. Não, depois que a Bungie saiu, o Halo é da Bungie, né? Quem que faz Halo agora? Agora é a 343, Industries. Ah, é verdade. É, eu só joguei o Halo 4 e gostei, eu nem conhecia. Não conhecia a franquia. Foi a 343 que fez. É, cara, eu só joguei ele e achei legal, cara. Achei. Eu não, comprei. O 4 eu achei legal também. Só o 5 que. Cagou. Né? É, eu lembro que eu vi o trailer lá desse. Puta que pariu, vai ser foda, hein? Aí depois, daí você jogou e falou que. Achou. Aquelas coisas? É. Aquela. Ah, tristeza. Né? Ah, o quê? A gente tem Dash, né? Tem Destiny, que é tem data, quê? Destiny? 8 de setembro, tá chegando 8 de setembro? Já, hein? Ah, é verdade. Tá pertinho, então. O João vai comprar pra nós jogar junto. Tá. Quem? O João. Ah, vou ter que comprar digital, né? Sim. Senão você não compra. É, fazer o quê, né? Fazer o quê, né, amigão? É, tristeza. Ué, o Resident Evil que agora, se quiser jogar, quando eu terminar, só jogar. Quando eu terminar, quando terminar. Pegar sim, todas as coisas, começar a cheirar os cantinhos das paredes. Depois que eu fechar 100%. Depois que eu fizer. De fechar todos os níveis. Todos os níveis no Very Hard. Depois que eu vou andar agachado em todos os rodapés das portas. Aí, Tá, outro jogo aqui que eu também tô querendo jogar bastante é o Homem-Aranha. Ah, é Homem-Aranha. Homem-Aranha, hein? Homem-Aranha. Botava fé. Agora dessa vez ganhou. Ganhou gameplay, né? Tá bonito, ganhou um pedaço de gameplay ali. Tá bonito, hein? Bonito, tá hein? Tá estilo Batman, né? Curti, cara. Achei bonito. Tá bonito. Aquela surfadinha dele lá na cidade lá. É. Jogando as teias não no céu, nos prédios. rapaz. Agora tá bonito. Daí, só que o pessoal também tava preocupado do Quick Time Event, né, cara? Eles estão achando que vai ter muito. Eu botava muita fé no primeiro gameplay. No primeiro gameplay não, no primeiro trailer do Homem-Aranha. Porque sabe. Foi trailer, né? É. Porque jogo da Marvel. Eu já curti o primeiro trailer. Jogo da Marvel você fica meio assim, né? Mas você viu quem que tá fazendo? É, não é? Em Insomniac. É, sim, é os mesmos caras que fizeram. Insomniac que fez aquele jogo do Xbox One lá, Sunset Overdrive, sim. Que é. Nossa, mó bonitão o jogo. Sim, dubladão. É. Então, mas eu curti bastante, eu quero jogar. Também quero. Isso aí tá na listinha de quando tiver R$150 pra comprar. 150. É. E também não ganhou data, né? Nem nada. É, 2018, falou. 2018. Só temos promessas. Promessas. Promessas e promessas. Tô triste já. Promessas e promessas. Eu quero ir Bajos. É, quero ir Bajos, a Biltow. Tá. Então é isso aí, né? Tem mais coisas da Sony? Tem. A única coisa ali que eu ia falar agora do jogo, que ganhou o trailerzinho, foi o Detroit, que Become você Human. Tá ligado, João. O Become Human. É, Become Human. Ah, esse jogo, cara, eu não sei. Que você não sabe? Eu acho que não é pra mim. É. Não me apetece, mas eu vi que é uma coisa bonita de Deus, hein? É, o jogo em si tá bonito. Tá lindo. É, não mostrou gameplay, né? Só trailer. Só trailer, de novo. Ah, mostrou as possibilidades que você pode fazer, 1 milhão de coisas, o que você quiser na tua vida. Mas eu ainda prefiro o primeiro trailer, que é mais interessante. O trailer tá bonito. Agora, se o jogo vai ser bom e o gráfico do jogo vai ser bom também... Não sabe, não sabe. Não, o gráfico vai, né? A Quantic Dream, cara. Mancha das paradas. Beyond Two Souls, Heavy Rain. É, Beyond é foda, né, cara? Então? Se a história vai me pegar, não sei, mas provavelmente vai ser um jogo muito bom. É, eu não sou muito chegado em jogo, assim, desse tipo, assim. O único que eu gostei mesmo foi Beyond, cara. Daí foi isso aí, né, cara? Foi quatro... Mas tiveram mais quatro joguinhos pra PlayStation VR. Fraquinho, né? É, não foi muita coisa, mas foi o suficiente pra mim. O sonista iludido tá sempre assim, né? Ai, escondendo cara. Com um pouco. Não é que eu sou sonista, cara. É que os exclusivos são melhor. A E3 desse ano... Não é que eu sou sonista, eu só tenho uma parede pintada de azul. Só pintei a parede do meu quarto azul. Mas eu não sou sonista. Tá bom. Vai, fala. Sabe que tem o logo da Sony, né? Na testa. Na minha porta do quarto? É, os anúncios da Sony foram isso, né? Agora então, vamos para os anúncios da Microsoft. Thank you. Microsoft. Microsoft. Console, menor que o S ainda. Microsoft assim? É do povão, né? Microsoft é da comunidade. Microsoft tá... Eu não sei como é que eles não vão lá no esquenta da Regina Casé lá. Pois é, né? Regina tá faltando fazer uma entrevista com a Microsoft lá no esquenta. Tá faltando. Mandar um sinal de fumaça pra eles lá. É, cara. A Microsoft ali começou com a conferência ali com o apresentador dela ali falando que ia ser 42 trailers de jogos. Tá lindo, velho. Tá lindo. É, essa aqui, né? Cinco prestaram, o resto foi tudo... Cinco jogos prestaram, os restos dos jogos lá é os que vão sair de graça na live lá. Na live. É. Mas eles não falaram que ia ser 42 jogos AAA. Muito bom. Eles falaram honestamente, ó. É jogos. 42 jogos, 22 exclusivos. É. Vocês querem jogos? Ó, toma esses aqui, ó. 42 trailers. Tá, ó. Mas ele começou mostrando o novo Xbox. O foda. Puta, o Xbox One X. Hã? Pra nós seria já é top. Já. Não é Scorpio, é Xbox One X. O para os íntimos, Shonex. Shonex. Shonex. Shonex. É, cara. Mas o que vocês acharam do Xbox One X? É, um sonho de consumo meu. O menor console, Pia. É, cara, menor que o S, mais potente console que já teve, né? Pois é, eles falam assim, vocês fizeram Pro, aí a gente tem o Pro X pra vocês. Não, mas tá bem bonito, né, cara? Tá bem miudinho o console. E vai rodar todos os jogos a 4K, 60 FPS. 60 e cravado, preço, né? $500. É, 500 doleta. 500 doleta. É, o Xbox One tá $300. Então, você mete duzentinha a mais ali, você tem um PC médio nos Estados Unidos, por aí, né? É, sei lá, rapaz. Acho que sim, um PC médio nos Estados Unidos com esse valor aí consegue. Mas com esse valor você não compra um PC que roda o jogo assim lá nos Estados Unidos. Não, aí não. É um ótimo console. É, um console bom, cara. Rodando tudo 4K ali, boniteza. 60 FPS cravadinho, sem perca de frame, nada. É bom, cara. E o que mais anunciaram? O serviço novo que colocaram na Xbox Live. Ah, Microsoft. Retrocompatibilidade com o Xbox original. Original, cara. Nossa, cara, é muito jogo, cara. Vai ter... Muito jogo do cara, original. Nossa. Pensa isso. Cara, aí que você vê, né? Onde é que tá indo as empresas, né? Enquanto uma empresa quer ser exclusividade única, que você tem que adquirir novos produtos dela, não. Daí tem a Microsoft mostrando que se você adquirir os novos produtos, você leva de graça, entre aspas, os produtos antigos, né, cara? É, ele já abriu pra PC. Porque você tem coisa que você compra pra PC, você pode jogar no PC ou no Xbox. É, né? Na Xbox Live. Ela vai aceitar o crossplay com o Switch, com o PC. Com o PC. A Sony não vai entrar na brincadeira porque não quer. Como é que é? Vocês viram que a Sony falaram, né? Por que ela não quer crossplay? Ah, eu né? vi, porque as criancinhas que jogam no videogame dela pode ter alguma situação desconfortável por jogar com pessoas de outra plataforma, né? Porque só existe cavalo jogando essas partidas na Microsoft, né? E eles falam que, como é que se diz, que é responsabilidade também, uma responsabilidade a mais. Ó, tem a Nintendo vai ter crossplay de Rocket League no Switch. Ah, pensa isso. A Nintendo tá outra que tá surpreendendo o povo aí. Nintendo tá on fire. É, cara. Em abril desse ano, o Call of Duty Black Ops 2 entrou na retrocompatibilidade lá no Xbox Live. Uhum. Nesse mês, o Call of Duty ficou em décimo lugar no NPD. Décimo? Caralho. Décimo lugar. E o NPD, ele só calcula a renda que teve o jogo, ele não calcula a unidade. Porra. Então quer dizer que o jogo vendeu. Porra. Pra caralho. Para um caramba mesmo, É, e a Sony fala, muita gente quer retrocompatibilidade, mas ninguém usa. É. As pessoas podem até não usar muito, mas compra. É, e eu estou perdendo dinheiro à toa, cara. É, porque daí, se você tem um amigo lá, você, cara, vamos jogar isso daí? Vamos, cara. Sim, qual console que você tem aí? Eu tenho Sony. Aí o cara já desanima. Vai ficar fora do parquinho. Então beleza, cara. Quando você comprar um aí, um Xbox aí, você joga a gente. que triste. Tá, mas vamos pros jogos. Qual jogos que eles começaram lá no cedo? Vamos pegar só os jogos que... Os que tem mais alguma... importantes? Mas pra Forza 7, cara. Puta que pariu. Tá bonito, hein? Forza 7, Motorsport 4K, 7. 60 FPS, 700 fucking carros. Rapaz. E outra coisa, que foi aquela exclusividade lá junto com o jogo? E aquele Porsche 911 GT2. Anunciando o novo Porsche. Lindinho ali no palco. Já ia roubar bonito, aquele carro. Bonito, né, cara? O Porsche, né, cara? Nossa senhora. Lindo. Foi bonitaço, né, cara? E esperar pra ver mais alguma coisa que só mostrar no trailer também. Sim. E outra coisa... E as mulherzinhas dirigindo, né? Sim. As pilotinhas lá. E outra coisa, vocês viram a questão lá da chuva lá, das coisas lá? As poças vai ser dinâmica agora. Vai ser dinâmica. Você não vai decorar as poças, elas cada vez vai ser em outro lugar. Vai aparecer em lugar diferente. Temos data, hein? Data? 3 de outubro. Uau. Que tem data? Eu nem... Pra 3 de outubro eu pulei, já. Sim. 3 de outubro, Pia. Um dia depois do aniversário. E quando que vai sair o Xbox One X? Hã? É novembro? O Xbox One X vai sair quando? Não sei, Pia. Novembro, né? Deixa eu... Dá uma pesquisadinha. É novembro? Ué. Então tá bom. É novembro. Tô falando que é novembro. É, se o sonista falou, tá eu falado. Eu sei de tudo. Tá falado. Tá, e o outro? Aqui no meu tá o Metro Exodus. Metro? O que vocês acharam, hein? Eu não... lembrei. Metro, cara, metro... Teve um pedaço do gameplay, joguei em 2033, hein? E era bom. Tá bonito ali, a gameplay ali. A parte lá que quebra o capacetinho lá. Eu acho que era mais uma... acho que era mais CG do que gameplay, né? Não sei se era gameplay mesmo. Será? Não sei. Vai que é no Xbox One X, que é tão real que você não consegue distinguir. O João tá iludido. Bom, e era isso, né? Metro, Exodus... Esperar pra ver mais coisa. Pareceu um jogo bom. Não teve Life is Strange pro Sony também? Calma, gente. Calma, tô pulando demais. Tá, agora vamos falar de Life Strange. Lágrimas correm nos meus olhos. Olha aqui, ó. O João assistiu o anúncio do Life Strange chorando. Chorando. Viu a menininha lá. Chloe e a Rachel. Começou a chorar. Life Strange Before the Storm. Antes da tempestade, então é antes da Max chegar na cidade, o tempo que a Chloe tava convivendo com a Rachel, primeiro episódio, dia 31 de agosto, compra, joga, que é bom. São três episódios. São três episódios, né? Sim. Três episódios. Essa vai ser a prequel do Life Strange, né? Depois diz que vai ter o Life Strange 2, que eu não sei o que vai ser. Que você vai chorar de vez. Daí que... vai chorar sangue. Eu não joguei Life Strange. Não jogou, não tem cultura, não sabe as músicas maravilhosas que tem lá. Desculpa, João, desculpa, mas não joguei. Outro jogo que a Ubisoft deixou de anunciar na conferência deles lá pra ser anunciado no coisa ali foi o Assassin's Creed, né? Assassin's Creed Orange, né? Esse tá bonito. A história vai se passar no Egito. Vai poder usar a águia lá como um drone antigo, drone, né? Um drone de águia. Estilo gavião... O gavião lá do antigos, dos quadrinhos da Marvel. Nossa, você é perdido. Cara, mas é verdade. Na Marvel antes o gavião era um drone. Era um drone não, era um gavião mesmo. É, um gavião servia pra drone. Agora que é um drone. Agora que é um drone. É. Troll. Mas Assassin's Creed tá bonito, hein? Tá bonito. Tá bonito, 4K, 100 FPS no Xbox One X. É, tudo bem rodar. Vai ser pra PC também? Torado, né? Ah, com certeza, né, Pia? Acho que vai, né? Sai pra PCzinho. Sim, provavelmente sim. Vai sair pro PCzinho. Sim. Vai mostrar a origem dos assassinos, vai ser bonito, vai ser gostoso. Vai ser, e vai ser pra... E vai ser pra dia 27 de outubro já. Oh, tá aí. Olha já? Olha só. Ah, não sei não. Tá aí já, Pia, 27 não, de outubro. Não, Ubisoft faz, né? Ainda mais que ela ficou um ano sem fazer, deve estar na agonia de lançar tá jogo. Louca pra fazer jogo. O pessoal deve estar tá na estiga. Coçando, né? Coçando, pessoal... meu Deus. Agora que vai lançar o Far Cry 5, eles estão loucos pra lançar esse jogo também. Tem que lançar, não tem que fazer, não, que a gente ficou um ano sem lançar. Não, faz um ano já que a gente não lança Assassin's Creed. Meu Deus, faz tempo, parece que faz uma vida que não faz mais jogo. Tô passando mal aqui, meu Deus do céu. The Crew 2, você viu The Crew 2? Puta, tá massa, eu gostei. Vou falar na... Ai, eu não sei. Mas, vamos falar a verdade. O Ubisoft sabe fazer CG, né, cara? Meu Deus do céu. CG sabe, é, né? Cara, CG bonito. CG é bonito, mas, cara, vai tentar fazer tudo. Avião, lancha. Avião. É, isso que eu não sei, cara. Mas avião, corrida de avião, cara. O que eu não sei é se o mapa vai ser dos Estados Unidos inteiro agora. É, acho que não mostrou, na verdade, mostrou. Não mostrou. Não sei se mostrou, mesmo. Mas... Eu acho que não mostrou, acho que só mostrou lá as corridinhas de lancha, de avião, moto e carro. É. Ah, eu não sei o que esperar desse jogo. Esperar pra ver. Outro jogo anunciado na conferência da Microsoft foi o Dragon Ball FighterZ. Puta, ah, que lindo. Cara, tá bonito. Tá bom, cara. Eu curti. Não sou capaz de opinar. Nossa, eu curti. Não tá nem... Pra quem assistiu os animes, gosta, cara. Gosta. E... Pô, eu quero ficar meditando lá, recuperando meu ki. É, meu Deus, cara. Mais de 8 mil. E a desenvolvedora que fez o jogo foi aquela que fez Naruto, não fez? Não, é a que fez o... Como é que é o nome? Guilty Gear do PSP, o BlazBlue também. É, que... Eu já joguei. É bom? Jogo. Nossa. É, o pessoal tá falando que faltava isso, uma desenvolvedora boa pra fazer o jogo. Agora... Acharam, né? Tá na mão. A promessa tá aí, é só agora entregar. Só tem que cumprir. Tem data? Não sei se tem data. Não tem data. Tem, né? Não tem, mas tá bonito. O Goku lá, mostrando lá. Mostrou também o Freeza lá. Tá bonito. Eu comprei o Freeza e o Goku. Bosta essa. O outro não gosta de Dragon Ball e tem estatinha do Shenlong. Shenlong é foda, tem... cara. Shenlong é. Não sabe bonito, nem pra que cara. Presta o Shenlong. Sei, cara. Sei sim. Pra que presta? Eu presto fazer seus desejinhos lá. É. Você faz tudo. Na verdade, o Shenlong era só pra sobreviver o Kuririn lá. Ah. É só pra isso que prestava o Shenlong na história do Dragon Ball. Então tá bom. Desculpa. Tá. Tem o. Agora o outro jogo aqui é o Sea of Thieves. Esse jogo aí nem. Nem. Vai virar uma zoeira. É, cara. É bem fraquinho, né, cara? Tá uma putaria já. Ah, só vai ter neguinho. É, já vai ter neguinho assim, é o meu Omar, vai se jogar. É. Tipo no trailer, não seja esse o cara. Vai cair. O trailer foi engraçado. O outro foi vai jogar, vai colocar o bichinho na beirada assim, o outro vai chegar e empurrar e sair com o barco. É, vai ser. Mas tem um outro jogo do Imperato que eu achei legal. Ah, o Skull and Bones lá? É, isso aí eu achei legal. Bem que melhor que esse. Ubisoft? É da Ubisoft? É da Ubisoft, se não me engano. É da Ubisoft mesmo. Da Ubisoft. Esse aí é... Aquele lá eu achei mais interessante que esse aqui. Esse aqui. Esse jogo vai ser foda. agora que eu tenho aqui, que a gente já falou, já foi do Cuphead. É, o Cuphead a gente já falou, eu tenho aqui, ó. Tava pra 29 de setembro. Motherfuckers. Oi? Crackdown 3. Qual que é? Crackdown 3. 3. É, com o Terry Crews lá. Ah, a apresentação do Terry Crews. O é. Julius arranjou mais um emprego, né? Arrumou mais um emprego, agora ele vai destruir prédios e tudo que tá de pé. Que é. Diz que esse jogo vai ser foda. É. Não sei se vai ser foda, eu joguei Crackdown, acho que 2 no 360. Era legalzinho jogar com... Jogava com o Piazinho lá, que devia ter uns 12 anos. Era engraçadinho o jogo, cara, mas sei lá. Ah, sei lá, cara, eu não sei. Não me animou, não me animou. O jogo é tipo Borderlands, né, no gráfico. Meio desenhado, é, né? Isso. É. É, e diz que vai destruir tudo, então acho que vai ser massa. Começar, se destruir tudo mesmo, vai ser massa. Começa uma partida, chega na final, não tem nada de pé. João, não se esqueça, João. Teu jogo do coração, fale dele. Jogo do coração, qual? Qual que é o jogo do teu coração? Rocket League em 4K. Caralho. Ah, Rocket League em 4K. Ah, 4K. Eu quero falar do Rocket League quando chegar na Nintendo. Tá. Quando chegar na Nintendo, eu falo. Daí você fala. Tá, então vamos deixar pra depois. Tá, ah, o jogo lá do Crackdown 3 lá tá pra dia 7 de novembro. Final do ano, quer passar as férias jogando uma coisa louca? Compra. É. Teve o famoso jogo que o João gosta desse aqui. O Need for Speed. João ama. Ah, mas calma, chega na EA aí, cara. Ah, você vai deixar falar na EA então? Pô, acabou, então tá bom. Né? Fala na EA. Não, tem um aqui, cara. Tem mais um, peraí. Qual? E tem o Ori. Qual? Tem o Ori in the Blind Forest 2. Não, é, dois. Como que é o Ori in the Blind Forest? Como que é o nome agora? Whisper, alguma coisa? Agora, é, Whisper não sei o que, mas Whisper. É o Ori 2. Bonitinho, jogo artístico, chega a brilhar os olhos. Ah, porra, como é que você não pode? Bonito o jogo. É lindo, é verdade. É. Eu não joguei, eu achei bonito. Ah, lembrei qual que é. Lembrei que tem a corujinha é, lá, né? Fofinho, é, bichinho fofinho. Lembrei. Que ele tá, acho que ele tá com sapinho ou corujinha agora, não sei. Corujinha. Eu lembro da corujinha. É que tá vendo os esqueletos dele, do pai deles lá. Isso, bonitinho. Saudade. Não. Microsoft, acho que foi isso aí, né? É, foi mais. É, a Microsoft foi isso. Foi, não, teve bastante teve jogo, aquele... jogo indie, né? Jogo... É. Aquele monte de jogo, mais ou menos. Ah, então foi bem fraquinho. Aí teve a PC Game Show, que eu não assisti. A PC não Game eu também não assisti, cara. O que teve de bom? Ah, cara, eu não sei. É, teve Age of Empire. The Sims. Age of Empire, meu Deus do céu. E eu não sei, na verdade. Inventado. Não sei, é que é jogo de PC, então, né? É, jogo do PC... PC é foda, é. 4K, 60 FPS. PC é vida, né? Não, os jogos que a gente tá falando vai ser tudo pra PC, então esquece. É. A maioria. Vamos falar da EA então? Vamos pra EA. Vamos falar da EA. EA Games. Challenge everything. We were a crew. And she left us with nothing. We are gonna end this. Starting now. Get me close to him, and I'll take care of the rest. A EA focou bastante em todos os jogos desse ano da E3, o modo história, né? É, até um carinha que não sabia falar de Need for Speed tava falando. o youtuber lá, tá se machucou a cara do youtuber. Então, eles começaram, não sei se começaram, mas falaram lá do Mayhem, da NFL lá. O 18. Vai ter modo história. Que agora tem modo história. Vai ter historinha? Vai ter modo história. Tem um trailerzinho bem legal lá, que meio que de superação lá do rapazinho lá. Eu achei legal, cara. É, o modo história do FIFA já é legal. É. Também. Daí também eles vão ter modo história do NBA Live 2018. E acho que não tinha, né, no NBA modo história também, né? Eu acho que o NBA tinha, hein? Eu acho que era o único que tinha, se eu não me engano. Ah, não sei, pode estar falando bosta agora, mas eu acho que era. Rumo aos trilhos. Mas vai ter... vai ter história. Só... O legal é que você vai poder jogar no modo história, com o teu personagem lá, na vida de NBA mesmo e nos jogos de rua, de street, sabe? Ah, verdade. Mas era dois diferentes, não é, né? É dois? Eu achava que era um só. Ah, sei lá também. NBA eu não jogo, gente, eu não sei. É NBA e futebol americano? Não, NBA é basquete. Não, é NBA. NBA é basquete. Eu sei, então. Então, NFL é... Não, eu sei. É... Eu não sabia que era NFL, mas eu sabia que NBA é basquete. Ah, tá, tá. Eu não sabia o nome do NFL. NFL. Daí teve o FIFA também 18 lá, falando do novo modo história, né? Agora quem bonitão. É, mostrando lá os jogadores que foram fazer a captação de movimento lá pra ser mais real movimentos possível. Exclusivos. Sim, que teve até o Cristiano Ronaldo lá. Agora você vai pagar R$300 pra ter o Ronaldo na capa do teu jogo? É, meu irmão pira, né? Meu irmão que é viciado, pira. Ainda mais o Cristiano Ronaldo. Eu até se eu tivesse mais grana, eu comprava no lançamento, mas eu espero abaixar um pouco e compro. Aí a gente vai jogar lá o onlinezinho, chegar na divisão 1 ali e ser feliz. Eu não gasto meu dinheiro com futebol, não. É. Você joga Rocket League lá com nós, não é emocionante? Não, é diferente, cara, mas é diferente. Futebol também futebol... é emocionante. Claro que não, Pia. Na hora que você vira o jogo no último segundo e começa a falar pro cara, seu bosta, seu pau no cu. Não. É muito nossa, Pia. Você chega a pular da cadeira. Ah, não sei. Não, futebol eu acho legal pra jogar com os amigos em casa, assim, numa social, mas sei lá. Eu não sei. Quero que você fale logo do BF. Quero que você fale logo do BF. Não, calma. Mas, calma. Calma. O próximo jogo que eu tenho aqui é o Eithen. Eithen, sei lá. Nova aposta da EA. Tá bonito, hein? Joguinho da BioWare, hã? Tá bonito, hein? Eu gostei, bastante da gameplay. Carinha de Mass Effect. É, joguinho verdade. De tá Destiny. Mass Effect. Em terceira pessoa, bonitinho. É, tá dando pra você voar com a armadura lá, ou mergulhar. Tá bem legal, cara. Tomara que a expressão facial seja bonita igual quanto o do Mass Effect. Não, mas eles têm máscara, relaxa. É, eles estão de máscara. Eles usam máscara, não dá nada. É, foi a EA não anunciou muito, porque onde foi detalhado mesmo a apresentação do Eithen foi na conferência da Microsoft. Da Sony? É, que teve uma gameplayzinha, né? Não, foi da Microsoft. Da Microsoft, rapaz. É, da Microsoft. Pô. É, eu gostei, cara. Eu fiquei animado também. Eu também. Tá, o próximo... Agora a gente pode falar, né, Bruno? João? Do jogo que você gosta. O quê? O Need for Speed? Ah, Need for Speed. O que dizer desse joguinho que eu mal conheço e já acho uma bosta. Ai, cara, triste. Quer começar a falar? Tá, Need for Speed Payback. Quem tá fazendo? A Ghost. A jogabilidade vai ser daquele Need for Speed 2015. Que não é ruim. É bem arcade. Mas, né? É apertar o freio de mão e fazer a curva sozinho. Só que tem um monte de cena que é scriptada, que você não faz nada, fica olhando. É tipo um The Run, Velozes e Furiosos, sei lá. Merda é aquela, ainda você pode trocar de personagem no meio, você tá andando com um, daí é igual que são três Francisco, personagens. Sabe? GTA, cara, são, você pula pro céu assim. É Jesse, Tyler e Mac. Né, tem um nome mais genérico? Não tinha. Aí João tá louco. É tipo aquele Drive São Francisco lá, sabe? Já jogaram? Você tá andando num carro assim, aí a tua alma sai e entra em outra pessoa e você começa a controlar outro carro. Já joguei. Não. Então, você tá controlando, você tá lá no Mustangão bonito assim, aí do nada você começa a andar com o Regueira, com o Koenigsegg lá. Ah, que bosta aquela. Não gostei, achei uma bosta. Pegar força aqui mesmo. A apresentação dele ali foi bem estilo Velozes e Furiosos, né? Aquela primeira parte ali. E tá fugindo, né? No que era pra ser um jogo de corrida, tá virando um jogo de assalto. O jogo tá... Virou ação total. Pra... É, tá vindo pra ação, mas... Sei lá, cara. Eu também me decepcionei. A customização... Eu vi uns vídeos de customização. Tá legal. Ah, mas tá igual... Como é que se diz lá? O outro lá, né? A parte da customização. Tá igual 2015. Eles copiaram e colocaram mais coisas só. Sim. Esse jogo pra lá. Quando eu vi aquele trailer, eu falei... Cara, parece muito The Run, cara. Lá. Como eu gostei do The Run... Eu não gostei do 2015, pra falar a verdade. Eu já... Já desisti de tentar jogar aquele jogo lá. Não consigo. Preciso fazer uma curva naquele negócio. Enfim. O The Run eu gostei. É, mas esse vai ser igual. Não, por favor, João, não fala isso. Não, mas esse é o jogo. É a mesma pessoa que fez. Os mesmos cabecinha que fez o 2015 fez ele. Ah, é. Eu desapontei. Ah, pela mesma coisa. O quê? O asfalto secou. Parou de chover naquela merda. Acabou o vazamento de água. De começar... É, desde quando começaram a usar Frostbite, o asfalto tava molhado, agora secou. Agora secou, tá seco. Lembraram que tem sol. Aí sim. Ou secou, ou tiraram a água só pro trailer ali. Não deu tempo de fazer essa parte aí, assim, vai sim, sem mesmo. Ei, tem um joguinho menor pra falar antes do Bruno falar. Qual? Aquele jogo, A Way Out, como é que é? A Way Out. A Way Out. Aquele que é jogando em tela dividida o tempo todo. Era um que cada jogador controlava um e a tela ficava dividida. E eles se encontravam várias vezes. Que na prisão. E os dois são protagonistas. Ah, sei, lembrei. Que tem um narigudo lá, né? É isso. É, parece legal aquele jogo, né? Mas antes. Tem... Star Wars Battlefront 2. A minha pauta eu coloquei aqui. Star Wars Battlefront 2. É. O Bruno sabe. Eu não sei nada desse filme. Pode falar. Eu vou dizer que eu nunca assisti nenhum filme Star Wars. Eu assisti outros. O que a maioria dos fãs alegaram é que não tinha modo história no primeiro jogo e nesse jogo tem agora. Sim. E deixou todo mundo feliz. Ei! Sim. É, eu assisti todos os Star Wars, né? Eu assisti todos, pera. Eu não sou fã, assim, de, puta, Star Wars, caralho. Não, eu sou fã, tipo, Star Wars, eu gosto. Mas eu fiquei bem feliz também com o modo história, porque no Battlefront 1, primeiro lá, não agradava você só jogar com o Stormtrooper ou pegar os heróis, tipo, um pouquinho, assim. Tinha que ter um modo história ali pra você jogar com... Sei lá, com o Luke lá e fazer alguma coisa, assim. Eu fiquei feliz, cara. Acho que agora vai ser melhor que o segundo. O multiplayer também tá bem bonito. O jogo tá bem bonito, né, cara? Sim. E aí tá manjando de jogo, assim. É que assim, muita gente reclamou, né? Porque o jogo foi lançado em cima da hora, por causa do filme, né? Pra dar aquele... Exatamente. Aí ele queria encher o bolso, né? De dinheiro, por causa do filme. É, isso que importa. E lançando o mapa com... Mapa com relacionado ao filme, putz, não ficou louco. É. As DLCzinhas também, né? O olho tá caro, né? Cada DLC. Nossa. Mas é normal, né? E aí sempre os preços lá em cima. Mas o jogo tá bonito, pelo menos. O jogo tá bonito. Tava lindo. Tá bonito, cara. Eu quero jogar. Mas não vai ser um jogo que eu vou, puta, vai sair e eu vou comprar. Não, eu vou esperar aí. Mas tô animado também. Agora... O tão finalmente esperado jogo. Fala logo. Battlefield 1. A DLC. In the name of the teaser? Como que é? Deixa eu ver. Teaser. Que vai ter o quê? Infantaria russa e as mulheres da morte. É, cara. Eu só jogo da sniper. Eu quero essa DLC, cara. Fala você, Bruno. Você tava esperando tanto. Tá uma porra isso aqui. Não fala, não consigo falar. Esse programa tá uma porra. Enfim, pelo que eu vi, vai ter morteiros novos, os aviões lá, os bombardeios. Vai ter cavalos. Você viu os cavalos? Vão ter os soldados segurando lanças. Lá que no trailer lá, o cara carrega um caboclinho lá. Sim. Como já tinham dito antes do trailer, falaram que ia ter a classe de sniper, só que com mulheres, as mulheres carecas lá. As batedoras. Vai ser bem interessante. Eu tô afim de jogar. Né? Eu quero jogar, cara. Aquelas mulheres russas lá, da Rússia lá, me deixou. Selvagem! Na verdade, é DLC só da Rússia, né? O que me deixa só o exército triste. Russo, né? Me deixa triste que é muito caro essas DLC. Daí quase ninguém joga, né, cara? Isso que é triste. Chega uma hora. Chega um tempo que ninguém vai jogar mais. Sim. Mas tá bonito. Tá bonito. Vamos ver, né? Como vai ser. O trailer também, cara, empolgou bastante, hein? Lança setembro, hein? Lança setembro já? Já vai demorar, eu achei que ia lançar esse mês ainda. Vai, próximo. Bethesda? Ixi, não tem nada. Eu vou ficar quieto agora. Não tem nada aqui. Não, cara. Como assim? Meu Deus do céu. Ai, esse Bruno. Então, vamos lá. Tá. Eu tenho começou bem pouquinho da Bethesda. Mostrando o Dunzinho ali. O Dunzinho VR. Como é que era? O Virtual Fucking Reality. Só que, né? Que? Com aquela locomoção que os caras falaram, né? Locomoção tipo granadinha. Você vai se teletransportando pros lugares. É verdade, e né? E atirando. Acho que é porque é muito rápido o jogo, né, cara? Deve dar um enjoo do caralho. Sim, com o negócio. É muita ação, né? É, muita loucura, né? Tiro e porrada e bomba. Imagina, pia, jogar um Doomzinho naquele HTC Vive bonitão lá, meu Deus. É, HTC Vive, mano. O Doom e o Fallout, né, que saiu pra VR. E o Fallout, só que o Fallout 4 vai ter a locomoção normal, né? É. Vai andar normalzinho. Aí teve o Dishonored com... É, um novo lá, o Dishonored. É, como é que é? Ah, sei. Puta, esqueci, hein? É... Ó, a falha aí da... É, Death of produção. The Outsider. É, alguma coisa assim, com data de lançamento também, pra dia 15 de setembro. Para PC, Xbox, PlayStation, tudo junto. Tudo bonitão. Tudo eu junto. Nunca joguei o Dishonored, já jogou? Eu não joguei também, nunca joguei. É tipo meio que Bioshock, mas... É que eu também não sou fã de Bioshock, né? Então, pra mim... Não, o Bioshock 1 é bom. Não, eu joguei um pouquinho. É maravilhoso. Eu joguei um pouquinho na casa do Bruno, cara. Só que, não sei, cara. Eu não gosto. O 2 é bosta. O 2 é... Eu é, não gosto, é eu não gosto. Daí tudo que é meio parecido, assim, não me agrada. Já tem aquele preconceito só, hein? É, eu tenho um pré-conceito aqui. Foda. Daí mostrou também o Quake Champions. Quake Champions. Provavelmente vai estourar no Wii Sports, negócio é, aí. É, o foco principal quem é joga pra, isso? Pra participar dos campeonatos, né? É, e quem joga esporte já é... Sempre começa pelo Quake. Tá ligado aquela Cherry Bomb lá, que joga Rainbow Six? Aham. Uhum. Ela apareceu no Nerdcast lá? Sim. Então, ela disse que começou pelo Quake. É? E é... Nossa, já é loucura. O Quake já tá com um campeonato já, né? Vai começar um campeonato já com... Não, vai começar com um campeonato com um prêmio de 1 milhão, né? É, 1 milhão, cara. 1 milhão já. É, porra. Vai estourar, hein? Porra, Sabia que o Rocket é o quinto maior esporte que tem? Sério? Sério, cara? Okay. Ah, mas Rocket é muito bom, cara. Eu gosto. Orgulho, né? Orgulho. Pô, orgulho. Tá, outro que eu tenho aqui é o Skyrim para Switch. Skyrim para Switch. É, você viu? Ah, já no anúncio do Switch eu já tinha lá uns mostrando que ia ter, né? Agora confirmado. É, confirmado. Agora vai ter até a interação com os Amiibo lá, bem legal. É, nossa, pensa, tá lá no ônibus assim, porra. Não, não em Curitiba, né? Porque senão você é assaltado, mas vamos supor que você mora num lugar bom. Aí você tá lá no ônibus lá e fala, jogou um Skyrim aqui, pá, porra, foda, cara. É foda. Esse jogo todo mundo gosta. Eu não joguei, particularmente. Eu não joguei. Eu joguei um pouco no meu notebook, bosta aqui, que faltava. Aí até a hora que eu enchi o saco e comecei a usar as manhãzinhas lá que você abre lá, os comandos. Só. Aí começava a botar fogo nas vilas todas, assim, meu ficava Deus uns 15 Deus. FPS o jogo. Nossa, essa senhora, que delícia, hein? É, mas... Aí teve o The Evil Within 2. Within 2, é verdade, isso daí também, tá legal, hein? É, Pia, eu curti, tipo, tá parecidão com Silent Hill. Sim. Eu curti também bastante, porque se for na mesma pegada que Silent Hill, vai ser bom, cara. Né, Pia, tá. Tomara que tenha uma legendinha, né? Porque um tinha legenda, acabei não jogando. É, tomara que tenha legenda, porque, né? Legendinha. Os caras têm que pensar nos BR, né, mano? É, cara, pô. Nem todo mundo sabe falar inglês, né, gente? É, o mercado que de jogo que tem aqui no Brasil é grande, cara, né? É pouca coisa, não. Sim, cara. O The Evil Within tá com a data pra 13 de outubro desse ano ainda. Tá aí já. Então já tá quase aí. Tá quase aí já. Teve também o Wolfenstein 2. É, The New Colossus. Tá, você viu o game? Eu não sei se era gameplay, CG, mas você viu? Eu vi, Pia. Bonito, né? Tá bonito, né, Pia? Tá rápido pra caralho. Tá tipo Doom, tá bonito, assim, cara. Meu Deus do céu. Agora é aquela hora lá que você coloca o Wolfenstein 1 e o 2 do lado pra ver como evoluiu, né? Como evoluiu, puta merda. Como evoluiu. O Wolfenstein tá foda. Para dia 27 de outubro também desse ano. É, final do ano aí, prejuízo vai ser grande. É, tá cheio de promessa aí pra... Setembro pra cima tá cheio de promessa. Agora vamos falar da Ubisoft agora. Ubisoft. O que eu tenho aqui, a primeira coisa pra falar, foi do Assassin's Creed, que a gente já falou, né? Assassinzinho. Ah, mas você viu que eles filmaram do monitor pra mostrar que o cara tava jogando? Não vi. Nossa, eles pegaram assim e falaram assim, Assassin's Creed, vamos mostrar a gameplayzinha bonita aqui. Aí chegou uma câmera assim, o cara tava jogando com o monitor daqueles... Nossa, aqueles menor que o nosso aqui. E tipo, a câmera foi afastando, e aquele preto, assim, que tava meio de lado, assim. E o cara, só pra mostrar que ele tava realmente jogando o jogo, não era downgrade nem nada, porque a Ubisoft tá escaldada disso aí, né? Aí aquela gameplay horrível, assim, cara, meu Deus do céu. Sério? Aí daí diz que... Aí saiu a gameplay pra você assistir no YouTube, acho, alguma coisa assim. Ah, tá certo. Todo mundo reclamou, né? Diz, puta, tô manchando a cara aqui. É, foi meio vergonhinho. Basta Hot Dogs 1 já. Mas acho que foi bem uma pegada dessa aí que eles mostraram desse jeito. Aí teve, mas no começo teve o Yves Guillemot e o Miyamoto no palco, cara. Porra. Miyamoto? Miyamotinho, cara. Miyamotinho tava lá no palco lá pra mostrar o Mario e o Rabbids King of Battle. Mario Rabbids. Chega em agosto, né? Chega. Opa, eu ia falar, hein? Se eu tivesse um Switch, eu ia comprar. É só pra Switch, né? É de estratégia de turno lá, tipo XCOM, mas... A animaçãozinha. E esse jogo, eu curto esse jogo, sim. É legal quando você pega a manha. Uhum. Aí é massa jogar, sabe? É. E, pô, gostei. O Switch tá surpreendendo bastante, né, cara? Tem bastante coisa boa nele, né, cara? Nossa, o Switch tá fazendo uma falta aqui. Sim, tá faltando. A Nintendo aí caprichou. Quando eles falaram que ia caprichar no Switch, mano, eles... Não... E é legal você ver o... E é legal você ver o Mario interagindo com os outros personagens do Rabbids lá, que eles são uns bandos de idiota, tipo o Minion. Uhum. E ver o Mario assim é engraçado, cara. É, cara, é bem legal, bem legal. Eu curti bastante, cara. O que eu tenho aqui também pra falar foi da Ubisoft lá, foi o South Park. A Fenda, que é a bunda força. A Fenda, que é a bunda força. Ô, Bruno, o que você achou desse South Park aí, hein? Fala aí. Então, eu não vi. Não, nem sabe o que é o jogo. É, eu sei que é do South Park. Mas você sabe como é que é, do que é o jogo? É RPG? Não. É RPG de turno esse jogo aí. Yes. Doideira, pô. Eu joguei o. Você jogou, Will? Não, não joguei. Nossa, piada é muito engraçada. Tinha uns especial lá que você invocava Jesus pra matar os caras. Eram umas coisas idiotas demais. É, cara, South Park é bom, né, cara? O desenho já é bom, o jogo também, cara. É a mesma pegada do desenho, né? Não é uma coisa. É, no começo, no 1, assim, o começo dele, você tinha que escolher a classe que você é, né? Uhum. Aí tinha lá guerreiro, mago, essas coisas assim, aí tinha judeu. Aí o Cartman tava te treinando, assim, né? Uhum. Se você escolhia a classe judeu, ele falava, a gente não vai poder ser amigo, hein, cara. É muito idiotice, cara. O jogo inteiro com essas idiotices. South Park é legal, cara. Cara, não... É legal, cara. Não... Tem taxa de lançamento, dia 17 de outubro. 17 de outubro já? Mas ele foi adiado várias vezes esse jogo já. Então fica talvez 17 de outubro, então. Talvez. Qual que é o próximo jogo que nós temos da Ubisoft? O último jogo que eu tenho aqui é o Skull and Bones. Jogo de pirata lá. É verdade, cara. É, jogo de mundo aberto com tema de pirata, né, rapaz? Ah, não, tem mais algumas coisinhas aqui da Ubisoft. É? Então, esse que eu tô falando, esse jogo de pirata, eu gostei. Ah, eu achei bonito pra caralho. Eu gostei, você viu? Não vi trailer também. Você não viu? Nada? Não. Ai. Mas eu vi, cara, eu gostei que tem as partes lá de fazer estratégia pra enfrentar os outros navios pirata lá, que daí tem, como é que se diz... As armas, né? Daí o tanque, daí tem aqueles morteiros doidos lá também, cara. Esse... É, tem uns naviozinhos diferentes. Sim, tem diferente ali, tem um jeito diferente de matar. Dá pra você ir com tudo com o seu navio pra dar no meio do outro navio lá pra estourar. Isso eu gostei bastante. Ô Bruno, gosta de Pirata do Caribe? Gosto. Então, é tipo Pirata do Caribe. É, bem piratão. Bem Pirata do Caribe mesmo. Vamos ver. Esse eu gostei também, mas não vai ser um daqueles jogos lá que vai sair, eu vou comprar. Até porque nunca é assim. Sempre esperam uns 2-3 meses depois pra comprar. E daí também teve uma gameplay do Far Cry 5. Tá bonito, tá bonito, tá, tá bonito, hein, cara. Ai, puta, o Primal eu não gostei, cara. Não tinha arma, não tinha nada pra você fazer. É, agora o Primal e o... E o 5 lá... Não, o Primal, que é... E o outro lá que tem o Pagamin lá? 4. É, o 4, eu não joguei. Só joguei o 3 mesmo. O clássico. É, o 3. Nossa, o 3 é o Jason Brody lá. Foda pra caralho. Joguei o 4 e não... Mas esse aqui... Hã? É, o 4, é meio ruimzinho mesmo. É, se eu for pra jogar o 4, eu vou fechar daquele modo lá, que é 15 minutos só. É. É. Sabe, fica daí lá esperando. É, só pra falar assim, não, fechei, velho. E saiu dado de lançamento, dia 27 de fevereiro. E você acha que é um jogo que eu vou comprar, hein? É. Talvez não no lançamento. Não, é. Mas é... É... Como é que se diz? Se passa nos Estados Unidos agora, não se passa? Passa nos Estados Unidos, uma vilazinha lá. Com a vilazinha é meio que dominada por um maluco religioso lá. É. E é meio pesado, assim, o tema, mas... É, mas tá bom, cara. Tá com uma promessa grande, bonita aí. É, tá bonito. E a última coisa da Ubisoft. É. Uma CG bonitona, bem feita pra caralho, de Beyond Good and Evil 2. Beyond Good and Evil 2. É, rapaz. É. Você não... já viu o primeiro já? Cês não, nem não, sabe não, que... não, eu não vi o primeiro. eu não vi. O primeiro é, ele é pro Xbox originalzão lá, Play 2, PC e GameCube até certo. Ah, é? E ele é, ele é tipo um... Como é que eu posso falar pra você? Um Zelda, assim. Você tá lá, vai, bate nos bichão lá. Mas é bem... O lore do jogo é bem legal. E você viu o trailer, a CG, né? Eu vi, Pia, tá bonito, né? Legal pra caralho, né? Aquele macaquinho, né? Tá legal, cara. Puta que eu faria, né? É, cara, os caras tão caprichando mesmo. O Ubisoft tá manjando aí CG. CG, hype eles sabem fazer. É, hype eles tão manjando. Ah, e é isso aí, o Ubisoft. É, daí teve outras coisinhas. Daí eles mostraram também o Just Dance, né? Que mostraram as músicas. Sempre, né? Bom, e o que nos resta... É a dona Nintendo? Nintendo, meu Deus do céu, hein? Que falar dessa Nintendo? Dona Nintendo. Que falar? O que falar dessa Nintendo? Cada mês que passa, eu considero pacas. A apresentaçãozinha rápida, né? Aquela editadinha, bonitinha. Sim. Foi Nintendo foi pequenininho, né? A conferência dela, né? Foi, acho que deu uns 30 minutos. É, uns 30 minutos só. E começou... Eu não lembro o que começou. Eu também não lembro. É, mas teve lá o Yoshi, que é tipo a continuação daquele Hollywood. Hollywood, acho que é. Aham. Uhum. Que ele é meio que feito de papelão, bem bonitinho, bem legal. Bem massa. Aham. Uhum. Teve um joguinho do Kirby, bonito pra caralho. Nossa, esses jogos da Nintendo, cara, tá bonito pra porra. Ah, Nintendo tá caprichando, cara. Vai tomar no meu cu. Tá caprichando. Kirby bem bonitinho. Kirby, é. Pra sair em 2018. É, vai ser cooperativo, né? Vai ter cooperativo. Vai ter cooperativozinho, pá, e... Olha lá. Rocket League. Que isso, hein? Chegou. No Switch. Chegou. Rocket League no agora, Switch. Agora você pode falar, cara, do Rocket League. Rocket League... Esse joguinho maravilhoso, maravilhindo. Maravilhindo. Vai estar lá no Switch. Aí quando você tiver de saco cheio na tua casa, ou na casa do... Na casa da tua avó, tem que fazer. Ah, não fala assim, cara. Rouba, nem todo mundo é chato assim. Rouba o Wi-Fi do vizinho e joga Rocket League. Vai tomando cu. Com crossplay. E adivinha quem é que não tá junto na festa? Adivinha? Sony. Ah, que aí, né? Sony... Sony não vai estar brincando com a galera, mas vai ter crossplay com todos os outros. É. E... Ah, é isso aí, cara. Pô. É, cara, vai ser agora. Agora, pra quem tem o portátil ali, nossa, maravilha, né? Jogar um Rocket League maravilha, em qualquer lugar. É. Aí, que mais que teve? Ah, DLC do Zelda. Zelda também é outro jogo que eu quero jogar, rapaz. Do céu. Zelda já não é grande o suficiente ainda se coloca DLC. É, daí os caras ficam também. É, Tear of this World? Coisa assim? É, alguma coisa assim. É... Mas é, DLC, Zelda, bom, né? É, bom, né? Zeldinho, maroteza ali. E mostraram o quê? O quê? Mostraram que... Não mostraram, né? Falaram que vai ter um Pokémon de verdade, RPGzão, no Switch. Ah, é verdade, é verdade. Tinha esquecido, mas é verdade. Pokémon hardcore no Switch. E a última coisa que mostraram é o Mario. Mario Odyssey. Ah, é verdade que eu tô até com o Coringa perto aqui. Coisa. E aí, o que você achou? Pia, coisa... Ah, aquela fase que mostrou na gameplay, que é a primeira fase lá, que tá na cidade, lá que tem pessoa... Uhum. Eu não gostei daquela fase. Não gostou? Por quê? Só que... Não, é meio cinza, não combina com o Mario. O Mario é colorido, né, e tal. É meio feio aquela fase lá. Mas no trailer que mostrou várias outras fases, meu Deus, que lindo, né, cara? É, tem bastante frases. Puta tem que pariu. Tem até uma que ele tá correndo em volta de uma torre. Eu acho que tá bem clássico. Mario clássico em 2D, correndo. Ah, é, que... Não, isso aí tem na Treehouse, eles mostraram a gameplay que mostra a parte. Tem lá um que é num desertinho, assim, a areia tá bem bonita, parece a areia do Journey, assim. Sim, tá bonito. E aí tem umas partes que você entra na parede, tipo aquele Zelda, que quando você tem que passar umas partinhas que você tem que entrar na parede e fica 2D. Aham. Uhum. Tem um Zelda que é assim... Aí, esse Mario, ele entra na parede e fica com a estética do Mario antigo. Nossa, muito massa legal, esse negócio, legal. Né, cara? Puta que legal, me pariu. Cara. E você pode possuir os outros, assim, com o chapéuzinho. Sim. Pode possuir os inimigos. É verdade, verdade. Eu tô vendo aqui, a parte que tá na cidade, tá bem legal mesmo. É, é feinho, né, cara? É, tá muito feinho. Ah, essa fase vai ser a mais bosta, mas o resto tá... Nossa, tá lindo demais. É dia 27 do 10, rapaz. 27 de outubro, tá aí. 27 de outubro. Tá aí já. E é isso aí, né? É isso aí, foi isso aí. Aí três foi tudo isso. A gente teve bastante promessa. Agora, se vão cumprir ou não, nós não sabemos. Só vamos saber daqui a algum tempo, com todo mundo revelando, né? E esse ano ainda tem pra dar uma segunda chance pra Sony, a PlayStation Experience, no dia 10 de novembro, né? Mas será que eles vão mostrar no Last of Us 2? Hã? É, porque eles não mostraram... É, Life Strange, cara, você tem que mostrar, mano. Mostrar um aperitivo? Um gameplayzinho, alguma coisa? É, alguma coisa, porque o Kojima lá falou, assim, não, vocês não vão ter, cara. Na E3 vocês não vão ganhar nada de Life Strange. Não, não é Life Strange, é Death Strange. Não é Life Strange, Death Strange. É, Death Strange. Mas vamos ver, né? Agora tem que esperar até dia 10 de novembro pra ver se a Sony vai falar alguma coisa. E é isso aí, cara. Que vocês... Qual que foi o ponto de vista de vocês nessa E3, hein? Fala aí, Bruno. Então, eu só vi o que me interessa, né? Então, o que me interessa mesmo. Só vi a conferência da Sony. Eu só vi da Sony, da Microsoft e só. O resto eu não vi nada. Só. E, que isso. Tô surpreendido pela Sony. Pela Microsoft também, pelo novo console aí. Tô feliz, quero muito comprar ele, jogar em 100 FPS, em 4K, na minha TV 4K que eu não tenho ainda, que eu vou ter que comprar também. Mas isso aí, minhas considerações. E você, João? Fala o que você achou. Ó, eu achei que não foi uma E3 assim tão boa. Uma E3 cheia de coisa que você vai ficar, ó, meu Deus. Mas teve muita coisa legal. Muita coisa... Um pouco, o Rocket League no Switch. Quem diria isso? Ninguém nunca falaria um negócio não, desse. Ninguém o Xbox One X. Tá do jeito que eu pensei que tinha que ser. Sim, sim, sim. É. Então, em saldo tá positivo. É. Não tá surpreendente, assim, mas tá positivo. É, E3 do meu ponto de vista, eu achei, na verdade, fraca. Foi fraca. Acho que todo mundo, na verdade, achou que... Foi bem como é, inferior às outras, né? Porque a do ano passado foi foda. Do ano retrasado, então, mano do céu. Foi bonito a E3, mas desse ano aí a gente teve muitas promessas e poucas datas. Esse que foi o problema. E o que vocês estão ansiosos pra esperar? O que vocês estão esperando aí que não vê a hora que chegue? Destiny 2, Destiny 2. God of War. Shadow. Eu tô querendo bastante o God of War, cara. God of War é... mozão. Eu queria que tivesse alguma coisa... Que eles tivessem falado alguma coisa do The Last of Us, né, cara? Isso, pô, podia, né? É, deixa, fiquei chateado com a Sony. Chateadíssimo. E eu também gostei bastante do Shonex. Shonex, eu tô esperando. Esse vai virar pro campo do sonho, né? Sonho de consumo. É, Shonex. Aqui no Brasil vai... Uns 4 conto. Chegar toda. Chegar uns 4. Não, uns 4 não. Acho que uns 3, uns 2.500 por aí. Dá 2.500. 2.500 tá pra bom. 3 conto. O Switch, que custa... Quanto? Custa $300? Chegou aqui por 4? 4 mil. Sério? Sim, vamos. Vai comprar no Mercado Livre pra você ver. 3.500 que você paga, né? Bonito lá. É, mas que... É porque o Switch também tá difícil até lá fora, né, Pia? É, mas... Tá vendendo igual água. Aí a Nintendo vem e fala que vai vender o jogo a R$400, aí você não quer que... É isso aí. E as datas? O que vocês acharam das datas? Das poucas datas faladas? Me sinto iludido, Sony, já. Prefeito Sony? É, cara. Iludido. As datas foi bem poucas datas, na real, né? E quando falava de alguma coisa, eles falavam mais o ano do que o mês, certo? E o dia. É, muita coisa pra 2018. É. Algumas coisas pra final do ano e é isso aí. Sim. Aí, três do ano que vem vai tá foda, né? Porque altas promessas pro ano que vem. Né, se lançar tudo depois da E3, né? Ano que vem vai ter gameplay até. É, vai ter gameplay e data até sair, né? Dos olhos. É, mas é isso aí, cara. É isso aí. É isso aí, galera. Esse aqui foi o primeiro episódio do Underground Cast. E a próxima pauta vai ser sobre como nós nos tornamos jogadores de videogame. Então é só aguardar que um dia sai. Valeu, falou.